braços, menino, aperta logo os passos. Que no fim da tarde, com chuva ou sem chuva, eu vou te encontrar. Deixa da tua paulagem, vê se toma logo é coragem. Não corre, não sou mano, que eu quero hoje mesmo é te namorar. Desse. É, meu filho. Só os fortes.